ti. Si los años pasan, tu nombre guardaré. RTA-FM. Dime por qué yo soy tan feliz.

cielo azul. ¡Qué bien! Junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra su palabra de bondad. Qué bien, sobre sus espaldas subiré. Canta y el eco devuelve mi voz, y las aves acompañan mi feliz canción. Oye ya, como llama la gallina sus polluelos, el abuelo me avisó. Qué bien, sobre sus rodillas dormiré. Chamar pequeno tio, pipi meias altas, pipi lota para os meus. RTA-FM. No one works twice or eats like the boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends where the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovinest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Come away with William Tell, come away to land he loved so well. What a day when the apple fell for Tell and Switzerland. Come away, away to the mountainside, look down to the path where the tyrants ride. See the bow, see a bow, and down they go for Tell and Switzerland. Hurry on, there's a dungeon cell. Hurry on, there's a noose as well. But we'll escape from the doors of hell for Tell. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Thank you.